Chegamos, estamos aqui prontos pra pôr pra conferir. Tipo cabuloso, cristão representante do povo. É nós de novo, em fase 3, na moral, armado com um microfone. Consciente, racional, na luta contra o mal. A Bíblia é minha espada, mais poderosa que PT e granada. Ela tá afiada, pronta pra cortar o mal pela raiz, ha, pode acreditar. Segura a boca, que agora o bicho vai queimar. Direto da zona norte, com a palavra na mira. Tomando a cena é pro senhor, se liga. Aqui é de rocha, eu falo é na tora. Cheguei pra rimar e eu rimo é agora. Esse é meu estilo, lavado e remido. Jesus é meu assunto, rap é o meu artigo. Aqui o papo é reto e não faz curva, vai direto e certo. Invocai o senhor porque ele está perto. Muito perto, perto. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra disposição. Rap cristão é o som que leva fé e alegria. Paz e harmonia que abala e denuncia. Eu expresso a vida do humilde brasileiro, que levanta cedo e sai na captura de um emprego, que é discriminado por ser pobre e negro. Mentiras por aí, tô cansada de ouvir, assistir na TV. Direitos iguais para mim e pra você, cadê? Tô cansada de ver o povo sofrer e o governo esconder a verdade. Só queremos dignidade, mostramos a realidade que bate de frente com os poderosos que abandonam os idosos na fila do INSS. 40 anos de trabalho e não tem o respeito que merece. Na fila do SUS vários padecem, muitos esquecem que um dia irão envelhecer. E aquilo que plantar, ah, vai colher. Vejo na TV e foco publicitário, político mente fazendo o povo de otário. Aumenta o salário, diz que tá mudando o cenário do povo brasileiro. Só se for daqueles que moram no estrangeiro. Essa é a situação, falta respeito, saúde, educação. É uma vergonha o salário da Constituição, que é previsto pra ser suficiente pra alimentação, higiene, moradia, enganação. Aumenta R$50, aumenta o arroz e o feijão, sobe tudo. É um absurdo, os impostos, os juros, tá tudo de boa do outro lado do muro. Rolei Porto Seguro e o povo no escuro. Fixada, palhaçada, só conversa apurada. Com R$350 você não faz nada. Cada dia aumenta o número de pessoas desempregadas, jogada na calçada. Seus filhos têm tudo que pede. Plano de saúde Unimed é sempre as mesmas manchetes. O povo é feito de marionete. Na era da internet, da revolução, é cada um por si, só desunião. Falta amor entre os irmãos, cristão na expressão. A verdadeira revolução só com Jesus no coração. Só com Jesus no coração. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra disposição. Agora escuta, a gente não oculta, a ideia é curtar, porém se torna extensa. Sou CDJ na advertência, hip hop é o movimento que leva a consciência, que detona e racha o corpo, que dispara um arsenal de ideia e deixa o mano louco. Vivendo na palavra, rema, rima é problema, canta a realidade, esse é o esquema. O verso faz a linha de frente e engatilha, a mente é diferente, é quente, é com a gente. Os crentes não fazemos apologia ao crime, somos a paz, ao contrário daquele que pisa e fica pra trás. Se diz que é malandro, que sabe viver, acaba tirado aí, será por quê? Algumas perguntas tenho a fazer, é sempre visando o correto proceder. Sobre esse sistema que não muda a cena, é sempre os mesmos problemas, seguindo o mesmo padrão, aquele mesmo esquema. Um ciclo grandioso de corrupção, aonde só preto e pobre vai pra prisão. Aquele barão tá sempre ligado, tem conta no exterior pra pagar advogado. advogado. Incompetência, negligência, muitos são julgados pela aparência. Me dá licença, é muita treta. Nem todo ladrão usa blusão, calça folgada e bombeta. São muitos os magnatas que se escondem atrás de terno e gravata, demonstrando falsidade com um sorriso na cara. Essa é a melhor descrição. Quando sobe um palanque com um pedaço de papel na mão e aproveita pra mentir um pouco. A mania do malandro é pensar que todo mundo é bobo. Novamente fala em periferia, deixando esse povo com fome e sem moradia. Mas creio na profecia que Jesus voltará, que os anjos separará o joio do trigo, aniquilando toda a obra do inimigo. A verdade te digo que Jesus transforma, liberta e cura. A vontade de Deus é a salvação de toda criatura. Cristão na expressão e na intercessão, pois cremos na conversão de toda esta nação. Cremos na conversão, cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra à disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra à disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra à disposição. Cristão na expressão, de calibre na mão. Atitude aqui não falta, sobra à disposição.